dizendo que vive querendo só me namorar. É minha estrela guia, é pura magia na hora de amar. Meu pedaço de céu, semente plantada no meu coração. Tem o doce do mel, tem suavidade no toque das mãos. Sorrindo você fica tão bonita, me rendo se me pede pra ficar. Viajo na explosão dos seus carinhos, sentindo a paz que vem do teu olhar. É assim que te sinto, é assim que te amo. E seguindo os passos da felicidade, vou cantando nosso amor. É assim que te sinto, é assim que te amo. Como o ar das madrugadas que eu respiro, sem o teu amor não vivo. Sorrindo você fica tão bonita, me rendo se me pede pra ficar. Viajo na explosão dos seus carinhos, sentindo a paz que vem do teu olhar. É assim que te sinto, é assim que te amo. Seguindo os passos da felicidade, vou cantando nosso amor. É assim que te sinto, é assim que te amo. Como o ar das madrugadas que respiro, sem o teu amor não.